Continuação, pode passar? Continuação, trem baixo e travado. Já passou travado, sir. Passando agora, 800, sir. Instrução autorizada com os assistentes zero, vamos no centeno com 8 nós, igual 1705. Beleza, pousão no zero, igual 705. Aguarda a cópia. Minutos. Solo aos 5 nós, direito no 211. Tá, direito, você pediu, posso confiar. Salvador, eu vou 705 de Francisco. Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02. Bom, 705. 781.4. Pronto. Autorizado conquista via alto do plano de voo, 160 nível, saída Arbor, Elefa, decolada 10, direita, 5123, código 1198, controle. 02, controle 619, direção 8, bom voo. 19, Wesley, obrigado, até daqui a pouco. E Salvador, chame a 210. Uno, boa noite, contato com o radar, direto Lucas, tá, vigilante. Poxa, mas eu já vou ver, eu vou chamar minha 210. Por que não aguarde? Sou Maceió, via Golf 677, no nível 070, via saída Conde. Decola da 17, curvando à esquerda. Código será o 5524, confirmando 5543, e o controle 1198. Confirmando o tracionamento do táxi de decolagem, chama a turma, no noite desse manual 5. Confirmação até o bem pátio. Meu chefe é faltando. Ciente, mantenha-se visual. Controle ainda não recebe o retorno do seu equipamento transponder. Mantenha acionado o código 02423, reposto pela vez de 50. Confins. 099, aguarda a cópia Confins, prepara a coelha. Obrigado. Boa noite, livre treinamento, se não estamos para cá. Está livre, chama o táxi. Boa noite, boa noite. Tenho identificação. Direto do Una, da Esperador, 10 altímetro 10, 1-0-1-3. Boa noite, meia meia. Autorizado com fins e episódio 21 no restante conforme, nível 360, saída água, elefa, decolada 10, curva à direita, código circo no 44, controle 1198. Autorizado conforme, 360 para confins e episódio 21, nota 10, água, elefa, curva à direita, 5 no 44, sana e chama 198, do 019. Correto, chama próximo. Passaremos, obrigado. para o táxi com 4 horas de autonomia, vem a Salvador. CLD 70. Tem autonomia 4 horas? Afirmo. Até a ponte espera, turno da noite decimal 95, ajuste no 012. Até a ponte espera, chama 1895, 1902. Passando aqui, autorizado o ingresso no 7-4-4-0. Dirigente 781, livre no 4-0, 21, no 0 graus, 8-9. Ali decola, ajuda o 7-8-1, 9-9. Está no meu chalé Fatango, informe sua posição. Meu chalé Fatango, informe sua posição. Azul 2781, Centro Elevado, Azul 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Controle Salvador, Azul 2781. 781 no controle. Sobe e mantém nível 1 no 60. Após 2000 pés, curva direita, direto eleva. No 60, após 2000, curva direita eleva. Azul 2781. Autorizado, curva esquerda, cruzar o final da 10. Se reporta na curta final da 17. Vitória passando. A situação do Kilo Lírio ocorre na pista no 7, né? 109 com 109, 10 graus. Autorizado base e pouso já no sistema 7, com 1.010, cuja 110 com 99. Autorizado pouso na nossa estação. Estação 1 kg, decolado 1.5. Controle agora em 119, décima 8. 119, décima 8, Oscar, tá 1 kg, obrigado, boa noite. Tranquilamente. Oscar, 10, gol. 1099 é minha e mantém piso 0. Aí mantém no 0, no 099. Falando no meia, acessando na gráfica, se inserir. O Zé 0, voar contra esse costo, cadê um quilo? Posso ligar depois para a moto do ar, Duna? Obrigado, no 168. A volta do outro, no 168, obrigado. Da 1-0, visual gol 2-0. 866, chama torre 1-895. 2-4-5, 1-866. Torre Salvador, gol 1-866, uma boa noite. 2 milhas e meia para o Rio de Terra, visual. Boa noite, meia meia, boa noite, Rogério. Se você não está, só marcador o espaço, tem mais trabalho. Gente, eu vou mudar. O 099, decolado 120, chama o controle agora em 119.8, boa noite. 19.8, obrigado. Você escuta na Arbor, ela é a voz. 099, contato radar, suplementor 360, voa Elefa. 360, voa Elefa, 099. Autorizado pose na 1-0, voo no 866. Yeah. Autorizado Brasília via peso 17, nível 360, na saída Arbor, após uma posição Elefa, decolada da pista 1-0 direita, o código é 5076, controle 1-1-9-8. 2561, autorizado Brasília, dando o nosso voo 7-3-0, saída Arbor, depois uma posição Elefa, decolada da pista 1-0, cuidado 7-0, conta aí o controle 1-1-9-8. Correto, chama pronto para acionamento, 2561. Está no pátio de autoridade para acionamento. Livre, chame táxi. Leminho, salão 23, direito no 21. 2-1-1, boa noite. 8-6-6. Boa noite, 8-6-6. Alfa, foi o reporte antes da Juliette. Alfa, vale a porta antes da Juliette. Delta, aguarde só um minuto, falando para Serra Bravo, Juliette, uniforme. Não consegui compreender, poderia repetir? Gente, então está autorizado, Juliette Bravo, confirmando, Serra Bravo, Juliette, uniforme, via rota do plano de voo, nível 2, 190. A saída será a saída Pucca, Jamo, Aracaju. O código é o nível 210, saída Pucca, Jamo, Aracaju, código 5155, controle 1198, decola da 107, comando à esquerda. Tango Delta, tracionamento, táxi, decolagem, chama em torre no noite desse 995. Por gentileza, pela bem pátio. Boa noite, registro no chão de ataque. Taxi 3197 com 3340. Índia, Juliette, correção. Índia, pode esperar a torre no noite desse 095-0-3197. Meia oito, desça para 2000 pés, ajuste no 03, autorizado o lance, foi reportado estabilizado. Para 2000 com 1003, reportarei estabilizado na X-Ray da 10, o nome da 68. 1004, portão. 04, 866. Dono 099, estamos no centro Recife, 1288, até o número 2860. 288 e? 260. 288 e 260. Então, 3197, boa noite, a linha decola Cícero 0, vento uma centena, 109. A linha decola da 10. Azul 2781, estamos centro Recife, 1288, alterna 1260. 288, 260, chamada Azul. até o ponto de espera do pátio de autoridades. Aguarda no ponto de espera, chama a torre 18 decimal 95 e o ajuste no 03. 2561. Galeão aprovado via Ampere 9857, moço, restante conforme, nível 360, na saída da Euleda, direto posição Irume. Decola da 10 direita, 5150, código 1198, controle. Então, seu nome é Galeão, 360, vai via Ampere 9857, moço, restante conforme, carro. Israel, Leda, Drug, 5150, transponder, 198, nosso código, é o bom 75. Quest chama pronto. Portão, confirma o portão? Dado portão 02, está com a pronto. Reporta para ingresso, autorizado táxi. Então, 2561 prossegue para a cabeceira ou decola a decisão? Autorizado, então, a linha ainda colada a pista no 0, vento 1.0 graus, com 9 nós, sucesso 2561. Então, 10 autorizado, táxi de ingresso da pista 17, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. ILS, gol 1168. Gol 1168, chama a torre 1895. 1895, 1168. Boa tarde. Fatore, GOT, 1168 LS da 10. 1168, continua a aproximação, olha no seu lugar livre. Aguardando, 1168. Com 1.68, livre ponto na pista no 0, vento 1.10 graus, 8 nós. Livre ponto na 1.0, 1.68. Controle 319, pista 8, bom voo. O contato radar, submantém 360, voa Elefa. 360, cola direita para a Elefa, FAB 2561. para o pouso 10. São Delta, na pista do 7, em Vila Pelagio, Delta 1, 1, 0, Delta, 1, 0, 8, 9. Falou 35 direito no mesmo ano. Decimal 30, corrigindo 35, chama o controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Sierra Tango Delta, contato radar, submarino 210, saída PUCA. Sol 210, saída PUCA. Sierra Tango Delta, permissão de transporte de inferno, solicita a coordenação por centro, quando possível, para o olho de centro. Afirmativo, vou coordenar com o centro Recife, inicialmente vou direto PUCA. Direto PUCA, Sierra Tango Delta. Sierra Tango Delta, qual é a radial? Qual é a proa ideal para o destino? 014, Sierra Tango Delta. Centro 1197, chama o centro Recife, 1251, no alterna 1395. 5-1-3-3-9-5, volta 3-1-7-7. Delta, voa direto destino. Direto destino, Sierra Tango Delta, grato. 02561, no chamo Centro Recife, 1288, Eterna 1260. Centro Recife, 1288, 1260, boa noite. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0.3, autorizado elétrico, seu rebote estabilizado. Tango Kilo, tá passando o Conde, seu de Terra da Encerrada, chama na Caju 1203. Essa Tango Kilo, controle, Salvador. Papatango, essa Tango Kilo. Papatango, essa Tango Kilo, transmissão em César, chama na Caju 1203. 3858, chama Torre Uno no 895. Tango Kilo, foi efetuadas várias chamadas da sua aeronave. Chama agora Aracaju, 1203. Papá Romeu, Sierra, Tango Delta. Chama Centro Recife, 12545, alternando 2685, com voo. Salvador com 705 para táxi, está com 177 a bordo, 4 horas e 16 até a Brasília e Campinas. Espera, estou indo no 8595, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4. Reposto espera da 0895 com 1014, o voo com 705. Solo 3849, direito no 201. 201, 3, 2, 5, 4, Solo 3, 3, 2, 5, 2, 3. Alfa Juliette, ponto 02. Alfa Juliette, 02, 3, 2, 5, 2. Solo 0, uma centena, 99. Alinha, Solo 0, com 7, 0, 705, ficou no 5219, décimo 8, controle mandou. 198, gol no 705. Ligou no 705, passando 1600 pés. Autorizado Guarulhos, via Cruzeiro 10 Taubaté, 360, saída da Ilha da Morte, vai decolar da 10 direita, 5165 código. Código 5165. Correto, chama pronto 08.